Começa agora. No Super Jovem. Yo-Yo. O quê? Yo-Yo. Gostei. Muita alegria, diversão de montão. O programa das menininha. E dos cuecão. Yo-Yo na Super Jovem. Opa, estamos chegando, é nós, é o programa Yo-Yo, a partir de agora entrando, adentrando aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, enfim, onde quer que você esteja, aumenta o volume, diversão garantida a partir de agora, na sua sexta-feira, no domingão à noite, onde rola a reprise desta bagaça. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, o fofoqueiro de plantão, Guerreiro, tudo bem, Guerreiro? Tudo bem, então pronto para agora. Sextou, seus alígenes. Alienígena. Sextou, hein? Aquela coisa, depois agora do Natal, né? Todo mundo aquela ressaca, não sabe se hoje é terça, se hoje é sexta, se hoje é o que que é da semana. É um feriado no meio da semana, quebra tudo. Eu não sei que dia tudo, que é hoje, né? Na verdade. Você sabe que hoje dia que é hoje? Sexta, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Yo-Yo. É verdade. Léo Lúcio. Mas eu tô aqui todo dia, meu querido. Eu também. Eu também. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Ótimo. O que vocês fizeram no Natal? Eu trabalhei. Você trabalhou? Trabalhei também. Eu também. Comecei meio-dia, sou do sol. Eu comecei 7 da manhã, meu querido. É, trocamos de horário, né? Inclusive, eu cheguei aí num posto da cidade pra pegar um café pra vir trabalhar. Encontrei a Maiara Modanese lá. Ela me olhou assim e falou: Léo, tá indo pra casa agora? Eu falei: não, eu tô indo trabalhar. Daí ela tava, né? Tava feliz lá. Tomando dela, uma aguinha? Tava tomando uma água pra recompor, né? Uhum. Beijo pra você, Mai. Tudo de bom. Ela tava indo pra casa depois do rolê, né? Pois tá é, certo, mas foi ela. Pra casa. Corretíssima. É você. Deu meio-dia, todo mundo serviu, sentando na mesa pra almoçar, você não trabalhar. Aquele cheirinho de churrasco, assim. É. Cheirinho de sucesso. Sucesso. O pessoal tomando aquela cervejinha e tudo mais, você sem beber, porque meio-dia você tem que trabalhar. É, você não pode beber, né? Verdade, se você beber, você não consegue nem falar o nome da rádio. Não. Eu também não pude beber domingo. Não. Não, você olha, não bebendo? Guerreiro. As fotos não provam o contrário, Guerreiro. Mas agora não é domingo, né? Era segunda? O que que era? Nem sei o que que era, mas... Era quarta? Quarta-feira. Terça. Quarta foi o Natal. O Natal foi quarta. É, então foi no dia. Mas aí a família de vocês não brigou? Não teve aquela tretinha de Natal, aquela coisa toda? Ah, tem que ter, né? Faz parte, né? Tem que ter. Aquela treta. Senão não é Natal, né? É, senão não é Natal, né? É, um falando mal do outro e tal, essas coisas. E as namoradinhas, assim. Né? E as namoradinhas, aquela coisa toda. É pavê pra comer. Ah, mas você lembra que essa pessoa fez no começo do ano? É. Fulano traz cerveja barata e bebe as caras. É. Agora, o que não teve lá na minha família, que eu até achei estranho, foi conversa política. Porque conversa política. O ano passado teve. Fala mal do presidente, do ex, não sei o quê, falar bem de um, de outro. Esse ano não teve. Tretar por política. O que foi ótimo, porque ninguém comentou de política esse ano. Foi ótimo, maravilhoso. Eu não ouvi o pessoal falando do Flamengo, campeão mundial, né? Também não vi falando. Coisa, não, né? Falaram de futebol também, que tá mudado as coisas, né? Pois é, né, rapaz? Diferente. A Globo parou de falar do Flamengo? Parou, né? Do nada, né? Que coisa. Nada contra os flamenguistas, tá? Não. A Globo falou assim: ah, é porque o Flamengo está num patamar muito elevado. Mas que patamar elevado, querido? Vai se enxergar. Eles estavam comparando já os grandes times da Europa, né? Fizeram até um especial lá no Globoplay. Do Flamengo? É? Já tiraram do ar. Se não me engano, vai ter uma produção da Amazon. É? Sobre a conquista do Flamengo. Chega. A conquista do quê? Conquista do Mundial? Do título do... É? Nem ganhou. Não, não ganharam, querido. Não que ele não ganhou, mas enfim, da campanha que eles tiveram. Não, claro que assim, não vamos tirar os méritos do Flamengo, que os caras ganharam a Libertadores. O Brasileirão são todos títulos importantíssimos. Sim, aí, pra história do... Com certeza. Pra história do time, com certeza. Exato, tava numa, né, há muito tempo sem ganhar nada também. Então, exato. Assim, pessoal, não, sim. Não, sei, claro, sempre. Então, eu sou torcedor também, eu sei como é que é, com né? Com certeza. Eu acho que os flamenguistas não têm motivo nenhum pra ficarem tristes, porque foi um ano muito bom pro Flamengo. Com certeza. Já o meu time... Se eles mantiverem o time o ano que vem, tá. É o que feito, não vai acontecer, tá, porque feito, né? Estrago. Eu espero que venham todos. Porque não, exato, porque quando o time começa a se destacar, vem os outros times da Europa e tal. Compram e, todo mundo, leva todo mundo. E acabou com o time, né? Fazer é o quem dá mais. É, quem dá mais. Bom, com a chegada de 2019, quais foram os erros, as mancadas, 2020. O que chegada do fim de 2019, ah, né? Ah, sim. Quais foram as bolas fora aí pra 2019, que você acha, Léo Lúcio? Tem bastante tempo pra mim começar a falar da minha vida pessoal? Ah, da sua... Não, no geral. Bola fora de 2019, meu querido. Na mídia. Esse ano foi só... Eu acho que uma das principais é o Silvio Santos. Que Silvio Santos que deu bola fora, deu também. Deu bastante bola fora. Falou, mas é que o Silvio Santos, né? O Silvio Santos sempre falou... Mas tem que servir de exemplo, né? Mas o Silvio Santos... Lembra quando ele fazia aquele programa com a Maísa lá? Isso, sim. Aquilo lá era o do Boroga. Aquilo lá é o fim da televisão brasileira, aquilo lá. O melhor programa dele é quando ele fazia o Roda Roda e aquele Tentação com a Patrícia, que ela girava o peão lá. Sim. O Otaviano Costa também vazou da Globo, sim, né? Vazou da Globo. Criou um programa ali pra ele, estreou em janeiro e em março já tá tava fora do ar, né? Saiu da rádio também, né? Tá brincando, acho que ele fazia um programa ali, um reality com pessoas na mais... Na Globo isso? Na Globo, com pessoas de mais de 60 anos e tal ali, né? Estreou num mês, janeiro, se eu não me engano, em março já, Zé Fini. Já acabou. Caiu fora? E aí mas nem sabendo desse programa. E ele não quis mais fazer mais nada, ele disse que não tinha saco pra fazer novela nem nada, saiu fora da Globo, cara, o Tadiano Costa. Ele virou youtuber agora. Quando... Sério? Virou youtuber? Quando o Luciano Huck saiu da Band e foi pra Globo... Ele fazia o programa que mais tarde o Luciano Huck assumiu. Fazia na Band, exato. E ele era um baita do apresentador. Eu gostava muito mais dele do que o Luciano... Eu acho o Luciano Huck bem ruim, inclusive. É. Chato pra caramba. Chato é o Roberto Justus, né? Também, outro chato. Tá demitido. Ele foi pra Band, né? Tá na Band. Tá na Band? Tá na Band. Com o Aprendiz. Agora deve ser outro nome, né? É Aprendiz ainda, mas ninguém assiste. A audiência dá tipo 0,5. Ah, é legal. Não é programa pra Band, né? Passa que dia da semana? Segunda-feira passada. Eu sei porque eu assisto. É o programa do Trump, né? É, do Trump, né? Programa do Trump. Ele é licenciado, na verdade. Sim, é um formato, né? Da Endemol, vende pra quem quiser. É comprado. Daqui a pouco a Globo vai... O Justo se candidata a presidente também do Brasil, porque ele que acha que é o Trump do Brasil. Que é isso, né? Até o corte do cabelo igual. Aham. Tivemos também o... Só falta ser laranja. O BBB19, que foi uma... M, né? Eu acho que foi, na minha opinião, foi não uma teve bosta. Briga, não teve absolutamente nada. Aliás, foi a pior audiência da história dos BBB, mas né? Mas o Big Brother já é flopado faz tempo, né? É. Não, e depois com a legal. Saída do Pedro Bial também, eu acho que... Eu gosto do Thiago Leifert. Eu acho o cara bem criativo, né? Tem umas sacadas bem rápidas, sim, né? Mas a cara do BBB era o Pedro Bial, né? É, só que na verdade eu acho que o Pedro Bial também não tem nada a ver com o Big Brother Brasil, não, né? O programa dele é bem melhor agora. É com certeza. Bem mais cê, a cara dele. Acha? Cult. Ah, sim, sim. Não, mas eu audiência acho o programa não dele diz. Ruim também. Sim. A audiência não diz. O quem dá uma tunda nele toda noite é o Danilo Gentili. Danilo Gentili. Não, mas o Bial é legal o programa dele, só que é muito cult, né? É bem cult. É uma coisa bem... É pra um seleto público. É um Joe elitizado, né? Não, Deus me livre, o Joe é bem melhor que o Não, Roberto. Sim, mas o formato, né? Ah, sim, sim. De talk show. É, o Joe era humorista, né? Coisa sim, que sim, o Bial não sabe não. fazer humor, né? O Bial não sabe nem ler uma piadinha, que nem eu, assim. Não sabe. O Luiz Bate, o Baque, como é que Bate, é? Bate. Também. Menino tá. De ouro. Muda de emissora a todo momento também, né? Esse Bate. Não, ele era da Band e voltou pra Record. Ele muda de programa. Ah, né? Ele tava na Record, foi pra Band e voltou pra Record. É. Tinha entendi. Um programa de tarde lá na Band. Aham. Uhum. Então, mas faz uns 215 anos isso mesmo. É. Nossa, porque ele ficou no lugar do Marcelo Rezende, né? Porque ele era o pupilo do Marcelo Rezende. Isso. Ah, é verdade. O que aconteceu com o Marcelo Rezende? Ah, morreu. Anda sumido o Marcelo Rezende. Nossa. Maldade. Pro céu. Tá parecendo a Ana Maria Braga falando lá daquela Liz que tinha falecido, lembra? Sério. E vocês viram a Ana Maria Braga chamando a Ariana Grande de Adriana Grande? Sim. Adriana Grande. Ela mandou abraço também pra uma pessoa que já partiu dessa pra outra. É, essa atriz aí, não lembram dela? Como é que era? É da Globo, era da Globo. Não lembro. Ela mandou um abraço pra mandou, Patrícia. Mandou, tá sumida. Não. Mandou. Ei, boa tarde pra todo mundo. Oi, Kevin. Oi, tudo bem? Bem, tudo na verdade, bem. É uma outra apresentadora loira, que ela mandou um abraço pra ela. Falou, ah, pois é. Ah, falando em Lopes, um abraço pra Leila Lopes. Isso, que tá isso. Pois é, sumiu ela. O que aconteceu dele? Nossa. Ela morreu? O José falou, né? Não. É um outro programa. Meio de fofoca, assim, também. Tipo, estilo A Tarde é Nossa e tudo deve mais. Deve ser o fofocalizado. Mas não foi a Ana Maria Braga, então? Não foi a Ana Maria Braga. Foi uma outra apresentadora loira, que eu não lembro o nome. Inclusive, eu tava vendo ontem no canal, acho que é 90, alguma coisa. Aí ah, ela... sim, eu assisto esse canal. Aí ela falou assim, um beijo pra ela, não sei o que, tá sumida. Ela faleceu. Quem falou aí? O assistente, o que comentava as fofocas lá e tudo mais, né? E daí ela, tipo, pois é, né? Olha, como que pode? As pessoas são famosas, daí quando morre, faz uma notinha lá, falando morreu, nem sai tanto na mídia, nossa, não sei. Era homenagem. Imagina, né, cara? Mostraram mil vezes a carta que ela deixou. Tá bem informada, né? E o Gugu falando isso? O Gugu já... sumiu, né? Sumido? Onde que ele vai passar o Natal? O Réveillon, na verdade. É, o Natal já passou. Natal já passou. Agora estão brigando pela herança dele, bem ele normal, já fez a né? passagem. Ai, meu agora Deus. Veja só que a família não é só a sua avó. A mulher do Gugu também, que é médica. Pois inclusive, é, tá rolando uma bem... treta aí, né? Que não tô sabendo. O que que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo é que ela abdicou da sua profissão para ir viver com o Gugu e criar os filhos dele. Né? Uhum. Aí o Gugu a mãe morreu. Dos filhos do Gugu. Isso, daí o Gugu morreu, deixou um testamento que não deixava ela com direito à herança. Entendeu? Uhum. E aí ela está brigando na justiça por causa disso. Caramba! E só que assim, pensa pelo lado, ela vai entrar na justiça contra os próprios filhos dela, né? Caramba! É bem chato isso. Bem chato. Muito chato. Mas o dinheiro, né, meu querido? O dinheiro sempre fala mais alto, né? Lembrei agora que nós temos o quê? O pensamento da secretina. Alguém tem trabalho nessa emissora. O pensamento da secretina. No final do ano, lembro das coisas mais importantes da vida: férias e 13º. É, com certeza. Verdade. E não dura nada. Já né? acabou. A pior distância que existe é entre a segunda e a sexta-feira. É. Minha meta pra 2020 é ter meu fígado regenerado pra eu aguentar beber mais do que eu já bebi esse ano. Nossa. Meu querido. Você Rosa, te mandou um abraço. Deixa eu ver aqui. Mais. Olha. Se beleza fosse um crime, eu seria inocente a vida toda. Não. Olha, se os meus pedidos das sete ondas do Réveillon forem pra desencalhar, a macumba. Do jeito que tá, vou ter que pular um tsunami. Nossa. Se a língua não entra, meta o dedo. O importante é acabar o Danone. Tava pensando que... Né? Uma vez fui brincar de lutinha com a vida. Tô apanhando até hoje. Deus tá vendo você falando que engordou por causa da ceia de Natal. Mas e essa barriga aí tá desde fevereiro do ano passado. Será que dá tempo de perder 10 quilos até o Réveillon, gente? E outra coisa, você viu? Falta 300 e poucos dias pro Natal e já tá tudo enfeitado, mano. Olha só, velho. A cidade inteira, tudo enfeitado, mano. Falta 300 e poucos dias pro Natal. Pro Natal, né? Do ano que vem, né? É, mas falta 300. Subi na balança e ela mostrou o número do meu CPF. É tipo carro esportivo, né? De 0 a 100 em segundinhos. Não, rápido. Jesus mandou amar uns aos outros. Mas tem umas pessoas aí que eu vou ficar devendo, tá, Jesus? Beleza, Jesus? Olha, não nasci pra ser contatinho de ninguém. Nasci pra passar o Natal comendo seco a minha sogra e falando mal junto dela com você. Como é que é? Como é que é? Não nasci pra ser contatinho de ninguém. Nasci pra passar o Natal comendo na ceia da minha sogra e falando mal de você junto com ela. Nossa! Ó, entendeu? Pensamento feminino agora. É. Se vai me tratar como um brinquedo, quero ser aquele que vibra. Um abraço aí pro Valdo. Tá mandando um recado aí pra galera da Multiartes. Tá ouvindo o programa Ioiô. Aproveite e mande seu recado pra gente também, né, querido Beto Garcia? 988-222300. Mande o seu salve aí, seus votos de feliz 2020 pra sua família, pra galera. Enfim, mande o seu recado de voz também. Tá valendo? O pessoal não manda muita pessoal mensagem tem de medo voz. De mandar. O pessoal tem medo de gravar áudio e mandar pra rádio. Impressionante que isso, manda, né? Manda pra gente, gosta. Manda, grave a sua mensagem. Queremos ouvir a sua voz aqui nesta emissora. 988-222300. Qual é a fórmula química da água benta, Guerreiro? Eu não tô olhando. Não tá olhando, né? Qual é a fórmula química da água benta? H2O, Glória? H2O. Deus-O. H2O. H2O. Vamos tocar a música? Vai. Vamos. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room, yeah. It doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance, I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? So sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. It's not a I can't write one song that's not about you. Can't drink without forget you, but I hold on. Everything means nothing, everything means nothing, babe. I'm trying to move on, forget you, but I hold on. Everything means nothing if I can't have you. Now I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? Ioiô, divertido, alegre, ioiô, na Super Jovem. When the sky doesn't feel right, I get close to you. When it's hard times, I can't get by, if I'm not close to you. Well, I can't help but see that there's a tension building. I can't stand it, I can't stand it. The fire will rise if we all unite. So help me make the sun shine. Oh, I feel like there's no one together. Now it's real that we're miles from home. Oh, I feel like there's no one together at all, at all. Oh, I feel like there's no one together. Now it's real that we're miles from home. Oh, I feel like there's no one together at all, at all. There's a new light in the dark sky, but no one sees the truth. E aí, seus alienígenas? Tá todo mundo pronto pro gole? Sextou, seus diabólicos! Ah, mas é boa! É muito boa! Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela Super Jovem, iu, iu, iu. Oh, oh, oh, oh. Alô, alô, onde eu tô? Tô aqui com os amigos bebendo, por favor, fala mais baixo, que eu me lembro a gente tá terminado. Explicações eu não te devo, mas em consideração a minha saudade,

quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos, separando. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Este ano quero paz no meu coração, um gole na minha mão. É ser meu amigo, paga o gole, que me dê a mão. Faz um churrasco, né? Hoje é dia de tomar uns bons drinks. Hoje vamos, né? Todo dia é dia de tomar bons drinks. Final do ano, né? Todo essa, dia pode. Essa época agora de não, Natal isso. Ao Réveillon. Cara, então, o problema não, eu chego na rádio aqui 6 horas da manhã e quando vê, tipo, 8 horas, daí dá a impressão começa que começa às 5, hein? E dá a impressão que é tarde, né? Dá a impressão que é tarde, que tá aqui, né, já com música e tal, tudo mais. E daí, não sei o que eu falo, ah, não sei o que, véspera de Natal, não sei o que, a gente dá pra tomar um gole, não sei o que tá tomando agora. 8 horas. E já pensando em gole, né, mano, 8 horas da manhã. Mas não, não, tá, não. Falei, acho que o pessoal aí de casa não tá tomando errado um gole tá. Esse 8 horas que da manhã, pode? Né? Errado não tá. Não, por quê? Por que padrões? Pois é. E aí, rapaziada, manda um alô aqui pra galera da Café Brasil. Manda alô, um café galera. Ciência 988222300. Mande o seu recado. A gente manda aquele salve coisa pra boa. Você. Dia 24, ceia. Dia 25, ceia requentada. Dia 26, o que sobrou da ceia com arroz. Né? Aquele um arroz novo ali pra, claro, dar, pra dar um volume, aquela né? Aquela impressão que a comida é nova. Isso, né? Isso. Tá rendendo. Dia 27. Mexido de ceia, mistura tudo. Nossa. Dia 28, almoço com molho do que sobrou do mexido da ceia. Nossa senhora. E dia 29, mãe, pelo amor de Deus, joga fora isso que tá podre. Tá podre. É que nem lá em casa. Em casa, não sei que faz tanta comida pro Natal, cara. Sempre sobra um monte. Aí fica aquela coisa, requentando a ceia, fazendo arroz. Carreteiro de ceia também fazem, né? Olha, verdade. Uma dica aí do Ioiô pra você. Beba com moderação. Estamos comemorando aí esta época de Natal e Ano Novo e não o nascimento do Fábio Assunção. Né? Olha, antigamente... Não o nascimento do Fábio Assunção. A modo ativação. Antigamente as meninas cozinhavam igual a mamãe. Hoje elas bebem igual o papai. Né? É, bebe igual a mamãe também, né? Mamãe sempre bebeu, né? Sempre, hoje em sempre. Dia bebem mais ainda. Olha, lembrando que estamos aí no último mês da promoção em parceria com a JLX Telecom, onde você pode faturar R$500 ou R$1.000 caso você seja assinante da JLX Telecom. Para você concorrer, você vai anotar um horário em que você ouviu o comercial da JLX Telecom aqui na Rádio Super Jovem. Junto, é claro, você manda seu nome completo pro 988222300, tá bom? No dia 31, popular terça-feira que vem, isso, né? Hein? Popular dia, último dia do ano. Último dia do ano, a gente vai estar sorteando R$500 ou então, se você for o sorteado e assinante da JLX Telecom, o prêmio dobra pra R$1.000, então, portanto, se liga aí, participa, o último sorteio na próxima terça-feira, aqui na Super Jovem. E a galera começar tá participando bastante ano, né? Aqui, quem não quer começar com milão no bolso, nossa, né? Bah, todo mundo quer começar, ia ser ótimo. Nossa, em dinheiro, em rapaz, dinheiro. Em espécie. Ia dar pra comprar 1 quilo de picanha no mercado, então aproveita e participa. Fresco da carne. 1 quilo de picanha no mercado vai dar. Manda um alô pra mim, Mr. Júnior, pra minha namorada Larissa e fala pro Jorgão, olha só, Jorgão com G, que o Natal acabou pra ele tirar a roupa de Papai Noel e voltar pra rádio. Feliz ano novo pra vocês, seus alienígenas, o Jorgão. O Júnior que ama o Jorgão, né? Ele tem um pôster do Jorgão no quarto dele, inclusive. Pelado. Pelado. A maior parte é o nariz. Escrito lá, Jorgão. Jorgão. E o S2, né? Ai, S2. Por isso que o Jorgão, quando passa o e-mail dele, ele fica ditando, né? Falando, né? É Jorgão com Jota. Né? Jorgão com J. Jorgão 75. Sabe o que dá pra fazer com o Milão também? Jorgão do Loves. Dá pra comprar muito Dog King. Opa! Olha o Jorginho. Começou o Jorginho, começou cedo hoje. Aproveite agora, tá todo dia tá tendo uma King oferta diferente no Dog King. Tem várias opções também de porções, lanches deliciosos. É uma delícia, eu adoro Dog King. Peço quase todo dia e é rapidão o delivery, hein? Super rápido. Tem hambúrguer artesanais, deliciosas porções de miolo de alcatra, tilápia, tem a batata do Dog King, ó, topzera mesmo. Tem uns dogs diferenciados com molinho de pimenta, molinho verde, que ó, é demais. Na União da Vitória, esquina com a Guanabara, está o Dog King Delivery pelo telefone 3055-5551. Aproveite, não quer se incomodar, pede um Dog King, pode pedir pelos aplicativos. Inclusive, o Beto esses dias comentou aqui no Yoyo que... De novo, você ele, vai comentar sim, isso. Vou comentar essa história, cara. Já comentou isso aí. Que ele pediu um Dog King quando ele foi clicar no vermelhinho ali pra desligar a ligação do Dog King e chegou lá na frente da casa dele na hora, o cara. Motoboy. O motoboy. Sim. Entregando o lanche dele, sim, o shopping, tudo rapidíssimo. Era o Flash entregando o Flash. Ele falou, nossa, você aqui, Flash, vim entregar o seu Dog King, sim, Beto Garcia. Daí ele vai falar, não, o arqueiro que atendeu o telefone e passou pra mim aqui, então. E já está disponível para os usuários do sistema operacional Android, o novo aplicativo da Super Jovem. Faça o download na Play Store e curta a Super aí no seu smartphone em HD, né? Em breve também para os usuários e para os não disponíveis do iOS. Cara, eu queria dizer, por que eu não tava pro iOS? É porque eles são mais burocráticos, né? Eu, se tivesse um Xiaomi, pegava o aplicativo do Super Jovem. Eu tenho um Samsung, eu vou comprar um Xiaomi para ver se melhora. Nossa. Cara, e o que tem de gente com o Xiaomi agora, né? É uma febre. Eu não tô com febre. Tem um que tem, tipo, também não tenho, querido. Tem umas 10 câmeras atrás, assim, daí a foto é ruim pra caramba. Sim, não, tem um que a tela sai, assim, no em cima, assim. Eu tava tentando fechar um contrato com um cara, acho que não vai fechar. Vamos lá. Ele vende Xiaomi, acho que não. Não, o cara não vai aceitar mais. Mas é que assim, pra quem gosta é bom, né? Claro, claro. Pra quem gosta é bom. É igual sogra. Você não gosta da sogra, Gabriel? Uma piada, pô. Ah, tá. Olha aí, olha o climão, olha climão. Torta de climão. Intervalo comercial. Mixagem DJ Beto. Beto Garcia. Quem é você, Beto, que se diz Garcia, meu concorrente? Cara, nunca esse brega funk, hein, Natalino? Garcia. Eu adoro esse brega funk. Lembrei brega funk. Lembrei daquele filtrozinho no Instagram lá, né, que o Papai Noel fica mexendo a bundinha no nariz, sabe? Vocês ouviram? Eu já vi. É legal, né? Eu nem sabia. As mocinhas colocavam, tipo, o Papai Noel verde e outro vermelho. É, daí ficava a bundinha do Papai Noel no nariz. E o nariz ficava mexendo, assim. A bundinha do Papai Noel. Bem fofinho, cara. Eu vi que tem umas perguntas lá, não entendi até agora, aquelas perguntas lá. Pois é, é um filtro. Você entra lá no perfil da Natália Diniz. Daí você clica no. Você clica no stories lá nos destaques dela. É exclusivo o filtro dela. Quem é a Natália Diniz? Cara, é uma influencer digital. Mas ela faz o quê? Não faço ideia. Eu sei que ela é influencer digital. É Natália R. Diniz, daí o pessoal clica nesse em cima do filtro lá. Salva o filtro. Salva o filtro pra. Pode usar. Pode usar daí. Tá, e aí o que que acontece? Aí você é um quiz. Você faz um videozinho assim, gravando um quiz desse. E você fica rico. É o show do milhão. Show do milhão. Agora virou moda, tem várias. Tipo, em 2020 eu vou. Daí você coloca pra gravar e quando você clica na tela, ela para na opção. Ela para na opção. Aí, você compartilha aquilo. Aí a opção lá, ó. O pessoal não tem o que fazer, né? Nossa. Não trabalha. Pois é, ficam criando filtros pra ganhar mais seguidores no Instagram e tudo mais. Só pra isso, é isso, né? Mas, ó, pra você entrar no Instagram, você tem que ter internet, né? Tem que ter a Beltrão.net Telecom. A Beltrão.net Telecom tem qualidade, os melhores planos pra você. Planos de 5 a 100 megas com excelente preço e qualidade. Fibra ótica de qualidade, rápida e uma assistência top, hein? Contrate já os planos da Beltrão.net. 0800-649-5000 telefone ou 3520-1500. Internet de qualidade é com a Beltranet Telecom. Essa é daqui, é top. Show de bola. Esse é o programa Yoyo, última edição 2019. Graças a Deus. É, durou mais um ano. Quanto tempo tá esse programa que está no ar? 11 anos no ar? O ano que vem, 12 anos, né? Eu fiz os cálculos. Chegou a essa conclusão sozinho, meu Deus. Que coisa, né, cara? Pode dizer que o ano passado já era 10 anos lá. Pois é, rapaz, tem isso. Hein? Veja bem, né? Aí você só tem que diminuir. Diminuiu. Isso, é diferente. No ano que vem, tu soma. Soma um. Isso. Entendi. Ainda bem, porque a conta de dividir com dois números eu não consigo fazer. Vamos tocar uma música. Toca uma. Esse é o Yoyo. I can't live without you. I know I did you wrong. I know I did you wrong. And it's my fault. I'm sorry. I can see my whole world changing because of you. Super Jovem. Esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente. Como faz pra segurar? Já tô louco pra beijar. Em janeiro você vem, fevereiro você vai. Mas se quiser pode ficar uma vida inteira. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, você tem, fevereiro você vai. Mas se quiser pode ficar uma vida inteira. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica demais. É legal pra cacilda. Ioiô, todo mundo gosta. Ouça essa canção e vem comigo. Que estação tão quente. Vem, chegou o verão. Vem que aqui é pura diversão. Se joga nesse clima. Tudo de bom é verão, é pra você. É verão, verão. É bem quente. Vem com a gente. Super Jovem. Bailando me la pita que muele. Hagamos que la música nos lleve. Dije que el bajo suene. uma das músicas voltamos. Mais tocadas aí em 2019, chama Caneta Azul. Também é um cantor de um sucesso só, né? Na verdade, ele tá arrastando multidões de crianças no show. Sério, né? Cara? No Treta News essa semana. Batendo pedrada nele, né? Tá faturando bem. Se a criança vai, a mamãe vai também. É. Então, mas aí ele toca o quê? Caneta Azul. Caneta Azul e tchau, vários, pessoal. Vários ritmos. Que nem Caneta que eu falei Azul pra você, e tchau, pessoal. Acabou o show. Sim, acabou. Obrigado. Caneta Azul. Mas a voz dele caneta. Era a propaganda do Novembro Azul com ele, né? Meu Deus. Novembro Azul, enfia a caneta. Nossa, gente. Mas é Novembro Cadê Azul? Cadê o clima natalino? Não, já acabou. Não, você tá falando em Novembro Azul e quer falar em clima natalino? Não, mas eu não estou sendo... Leonardo já passou o Natal. É. Não, mas não tem o clima natalino até o dia 31, depois é o clima reveiolino. Vamos de Old Town Roads. Riding on a horse, you get with your horse. I've been in the valley, you ain't been about that horse. Bonecão de Olinda, o guerreiro ali. Como assim chama, que ele faz guerreiro? As valetas. Mega funk. Brega funk. Ou mega funk. Ah, mega funk? Mega funk, brega funk. É top, entendi, da balada. Entendi. Isso toca nas baladinhas toca, aí. Toca. Isso? Nas cervejadas, é isso? Isso, é top. E daí a galera dança. Toca, toca, DJ. Dá uma sarradinha. Toca uma moda. Ah, rola uma sarrada. Rola uma sarrada. É a música que eu uso pra tomar banho também. Legal. Pra acordar. Acorda bem. Guerreiro já vai fazendo brega funk, dançando brega funk no banho. Assim, de cada meu prédio, fica pé da vida comigo, que é 3 da manhã, eu tô ouvindo mega funk. Nossa. Que é isso. Lembrando que logo mais teremos a confraternização aqui da turma do Ioiô. Verdade. Estamos só por esse horário. Lá no Marrecas Clube, então preparem-se. Seus alienígenas. Eu acho que o presidente do Marrecas deveria receber esse pessoal lá, não. Vai cair muito nível do clube. Ele estará lá recepcionando a turma do Ioiô. Com o tapete vermelho. Com o tapete vermelho. E eu vou fazer academia, né? Depois. Ah, você virou pedreiro. Mas tá pronto lá, na verdade, já. É, pois é. Tá prontinha? Cacá. Lá. Vou para malhar. Você tá fazendo lá no Marrecas? Feijão? Sim. Lá é bem bacana. É bem bom? Lá é bem bacana. Estou todo dolorido, inclusive. A gente sabe que é frango quando fala eu vou malhar. Eu vou malhar. Hoje tá pago. Hoje tá pago. Eu não falo tá pago. Acho. Mas em breve você vai. Quando começar a criar um corpinho topzera ali, vai. Tá não, pago. Ó, ele foi, nunca ele já postou um story lá fazendo o leg press. Ah, então, ó, já começou. Já postou. Vamos ver quantas semanas vai aguentar, leg né? Leg press. Nossa. Estou fazendo leg press. Nunca critiquei os crossfiteiros. Mas você não tá fazendo. Mas aquilo era musculação, não é? Sim, era? Eu sei, mas. Tem crossfit também. Entendi. Tá fazendo crossfit e musculação? Começa dia 6 o crossfit. Meu Deus! É um assunto bem pertinente ainda. Né, nossa, pra esse final de ano, o pessoal em casa tá empolgado. Meu Deus, o pessoal falando em pleno dezembrão. Tem hora academia. De tomar um gole, de comer uma comida bem gordurosa, bem gostosa. Os caras falando em fitness, né? Vamos tomar nos olhos. Mas é que o guerreiro, cara, ele tem um problema mesmo mental, né? Ele começa a fazer academia no dia 26 de dezembro. Ninguém começa a fazer academia esse dia. É verdade, dia. Verdade. É atravessado, hein? É. A gente tem que ser diferenciado, né? Diferenciado, isso. Isso aí, Jorge. Cleitinho. Caralho, Cleitinho. Olha a boca. Vamos tocar uma música. Você tem que cuidar, chega lá no...

Galera declarou de. Semana passada, inclusive, tinha um pessoal aí pedindo, tipo, a cada 5 minutos. Fundo da grota. Fundo da grota. Já tava, já tava no gole, né? Já tava comemorando o Natal já. Falando em fundo da grota, quero mandar um salve pro meu brother, pro Mano Batera. Inclusive, ele vai estar tocando pelos bailes da vida hoje. Ele sempre toca o Na verdade, fundo da grota, senão não adianta. Se você chamar o Gilberto Gil, vão pedir pra ele tocar no fundo da grota. Aqui, aqui na região, é. Porque essa música, não sei, tá em febre, é praticamente a Taylor Swift do... É, tá entre as mais tocadas do ano aí, né? É, tá, com certeza. A promoção mais esperada do ano já começou na Leve, a loja inteira, todos os setores, compre um e leve dois. Quanto, confecções, calçados das maiores marcas do Brasil e do mundo, é simples, você compra qualquer item da loja e leva o segundo de menor ou igual valor sem pagar nada. Corre, que é por tempo limitado. Quem chegar primeiro leva mais. Sabadão, atendimento até às 4 horas da tarde. Então aproveite aí na Leve Calçados e Confecções. Compre um e leve dois. Um abraço aí pro nosso amigo Robert e o Tito da Confecções, o Robert da Calçados. Motivos óbvios, eles não estão aqui hoje, né? Porque as duas lojas bombando aí com essa promoção tão aguardada aí por todos. O Compre um e Leve 2 na Leve Calçados and Leve Confecções. É, o Baitaca que é a Anitta do Rio Grande. Do Rio Grande do Sul, né? Só pra deixar claro. Só no Rebola, né? Ah, não sei, né? Vai, é gaúcho, né? Ai, nossa! Ah, enfim. Ó, ano foi que vem... Foi o guerreiro que falou. Foi o guerreiro. Ano que chamou os guerreiros. Os guerreiros. Vai, vai. Ano que vem é o ano de você ter um carro novo, hein? Que tal? E a nossa dica pra você é o André Veículos. Comece o ano com um carro novo do André Veículos. O Buda volta a atender agora dia 6 de janeiro. Tá tirando uma folga, né? Merecida. O Buda volta. O Buda volta aí na próxima, não na próxima segunda, na outra, né? Dia 6 de janeiro, volta a atender com vários carros no pátio, todos os carros revisados, preço top da balada. Para você que precisa comprar seu primeiro carro, quer trocar de carro, tem Boa. Carro de repasse, é tudo com o André Luiz Veículos. Então vai lá e, ó, a partir do dia 6... Já comece a ver o seu carro. Já... É André Luiz. André Luiz Veículos, exatamente. Eu bom, não sabia do Luiz. André Luiz Veículos. Comece o ano com um carro novo, é lá com o Buda, tá bom? Na Romeu Lauro Verlan, bem no Onde? Centro. Na Romeu Lauro Verlan, né? Isso, isso. É, bem no centro da cidade. Perto do que ali, Guerreiro? Do fórum. Ah, olha. Pra baixo do correio ali. Se é fórum, ele sabe. Tem ido, Guerreiro? Tem ido. Ele vai todo dia lá. É o que eu mais vou ultimamente. Eu vim aqui assinar um negócio, senhor. Ô, louco. Resolvi dar um tempo aí no WhatsApp, no Face e nas outras redes sociais. Só um comunicado aí pros ouvintes, né? Preciso me dedicar mais aí ao trabalho, à minha família. Vou aguardar a compreensão de todo mundo, pois temos que viver em paz, né? Com a sociedade, conhecer o mundo lá fora, enfim, e parar um pouco aí com essa tecnologia de um celular, né? Acredito que se tudo der certo, voltarei daqui a 5 minutos. Ah, tá bom, mais então? Ou menos. Parou com as redes sociais? Sim. O que você falou daquela mulher que viaja lá, que você fez uma pergunta? Não lembro. Tu não perguntou lembro. E eu não respondi? Não lembro, mas... Pergunta aí. Não lembro. Perguntempo. Tempo. Não vai perguntar? Esqueceu mesmo? Eu esqueci. Como é que é, Beto? Ah, não sei. Você que tava falando aí, rapaz. Mas eu falei... Como que é o nome da mulher que leva você pra uma viagem? Como é que é a mulher? Como que é o nome da mulher que leva você pra uma viagem? Não sei como que é. Marihuana. A Marijuana. E sabe quem te leva pras coisas? Mas aí... Ai, meu Deus. Eu não acredito. Meu senhor. Te leva. Você tá me zoando, né, guerreiro? Eu não acredito nisso, cara. Quem te leva para os lugares que você precisa ir de verdade, eu te espero 4 meses. É, meu verdade. Deus é. Do céu. Olha o gancho. Olha o gancho. Vai ganhar o Oscar esse ano. Olha, o melhor aplicativo de mobilidade urbana é o Chofer 46. É, com toda certeza. E ontem eu tava precisava fazer um corre, né? Tava um sol de 60 graus. Foi fazer um corre. Tipo hoje, né? Fui de Chofer 46. Claro. Não vá no sol, né? Se você tá sem carro. Normalmente também quem tem só um carro na família, às vezes o marido ou a mulher tá com o carro, né? Sim, verdade. Você precisa pro centro, precisa pro mercado, não fica com sacolinha, vai de Chofer 46. Então baixa, tá disponível pra iOS e Android. Melhor preço atendendo Pato Branco, Beltrão também, dois vizinhos. Beltrão, Pato Branco e dois vizinhos. Você viu o que o Guerreiro falou? Às vezes a família tem só um carro. Cara, lá em casa mal tem uma bicicleta. Não, eu não tenho nenhum carro. Então, meu querido, não é assim, a coisa não é fácil assim. Só o Beto que é rico. Falou quem tem dois carros aí, né? Que eu tô sabendo. Mas o Beto que é rico. Empresário, você tem dois carros, hein? O único que aqui que tem dois carros chama-se Léo Lutz. Não, não sou eu, não. Não sou eu, sabia, não. Mas daí o Beto e o Jorjão tem um que tá dois dos carros. Que vale cinco carros. Não desvio o assunto. Não desvio o assunto. Pois é, né? Dá cinco carros dos meus. Passada. Vamos desejar aí a todo mundo. Bora! Vamos encerrar. Desejar a todo mundo aí boas festas, né? Obrigado pela audiência e o carinho de todos aí com o Yoyo durante o ano de 2019. É um prazer enorme sempre estarmos juntos aqui toda sexta-feira com reprise os domingos aí, reunimos toda a galera, nos dedicamos aí muito pra fazer aí o melhor do humor pra você, o entretenimento. O que que foi essa risada aí sarcástica, Léo Lúcio? Nós nos dedicamos aqui já há 11 anos, indo rumo aos 12 anos em 2020. Verdade. Tudo isso pra você, ouvinte aí da Super Jovem, então o nosso muito obrigado que nesse momento você curta, celebre bastante aí as festas de chegada de um novo ano com muito amor, carinho entre os seus familiares, amigos e é claro sempre na boa companhia da Super Jovem, não é isso, Guerreiro? Exatamente, os melhores votos de um ótimo 2020 pra você, sempre ligados com a gente. Grande abraço, feliz ano novo. Léo Lúcio. Olha, feliz 2020, galera, contamos com vocês aqui o ano que vem também. Isso aí, tudo de bom, bom 2020, a gente se fala do ano que vem de novo. Semana que vem. Se fala todo dia, aqui é todo dia nós estamos verdade. Aqui. Léo Lúcio da sequência? Exato, até às 6, até às 5 da tarde. Dito isto, tchau. Tchau, tchau, até domingo. Tchau, moçada. noche no paramos de bailar. Vem, vem, vem, vem. Yo me dormí pensando en ella. De mi mente no la puedo sacar. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Projota. Ela vem, ela vem, ela dança, ela avança, ela é doida. No ouvido ela diz cada coisa, eu que nunca me envolvo. Ela faz que eu me envolva, ela empresta o seu corpo e nem quer que eu devolva, eu não devolvi. E hoje aqui percebi o quanto me envolvi. Ela é tipo o primeiro rap que eu ouvi. É o poema que eu não escrevi. Se a vida é uma escola, ela é o problema que eu não resolvi. E eu não morro de amor por ninguém. Não corro atrás de ninguém. Mas tô correndo tanto atrás dela que de tanto correr, meus amigos já tão me chamando de Mbappé. Não sei se eu adiciono ou bloqueio. Ela é a maquinista do meu trem sem freio. Ela é a mistura da J-Lo com a Camila Cabello. Mulher, de onde você vê? Eu me dormi pensando em ela. De mi mente não la puedo sacar. Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que passa. Boca carmesí. ¿Qué hago con la locura que no cesa? Imaginando que es mía y que me besa. Ya no me controlo. Qué ganas de verte otra vez. Que en casa tiemble la pared. En mis pensamientos te apareces. Y yo ya no sé ni cómo es que lo haces. Fallé, en una noche me enamoré. El cohete no quiere caer. Pensé que olvidarte era fácil, pero me equivoqué. Ey. Yo me dormí pensando en ella. De mi mente no la puedo sacar. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué pasa. Original. Foco, força e fé. Yo-Yo. Mandou no celular. E se eu não respondo, você quer brigar. Dá uma segurada na sua carência. Tá na agonia, tá me agonizando. Se faz de coitada, me liga chorando. Mas eu já vinha te avisando. Quem não dá assistência, perde a preferência. Agora que eu já segui o baile, que eu já te superei, que geral te abandonou, que o zolê acabou. Tô saindo fora, dá um espaço. Um cheiro, um amar. mandou no celular. Mas eu não respondo, você quer brigar? Dá uma segurada na sua carência. Tá na agonia, tá me agonizando. Se faz de cortada, me ligar chorando. Mas eu já vinha te avisando. Quem não dá assistência perde a preferência. Agora que eu já segui o baile, que eu já te superei, que geral te abandonou, que o zolê acabou, que a emoção passou, que os caras te enganou, que te usou e largou, viu que vacilou. Não chora, não implora, quem mandou querer sair fora. Eu te dei uma atenção e você partiu vaiando. Agora você volta pedindo minha volta. Tô saindo fora, dá um espaço, um cheiro, um amasso, forte abraço. Forte abraço, tchau.